Amo DCT Aracaju. O controle 120 décima 8, acione 5170. Estou passando pelo Duna agora 2000, ok? 5595 desce para 2000, ajustado 1017, autorizado ILS a porta estabilizada. Chama na estabilizada ILS, 5505. 3305, chama Recife 1285. 2085, boa noite. Pronto, para o pushback, o Oshlem é 224. Chamada para o pushback, é 224. Confirmando, estou voando 074, pushback. Autorizado, vou no 074, chame táxi. É, 074. Santona, grupo 5595 está estabilizado, um walk. Sendo bafão normal, é de ter um cavalo. 5595 completa, sinal chama Torre Pomposo. 1186, frequência. 5186, obrigado, vamos trabalhar, senhorita. Boa noite, 35515. Boa noite, 35515. Avistado o tráfego. Ajuste no 0 no 7. Está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 1-20 graus, 089. Autorizado o pouso, 35515. Taxi Gol na 074, 1957 a bordo. Autonomia de 4 horas e 10 minutos, Fernando Contreras. Ciente, Gol no 074, está livre o táxi à direita. Reporte no ponto de espera da 10. O ajuste no 017, ou no 074. 17, via Índia, chama no ponto de espera, Gol no 074. objeto 5716, aciona a identificação, desce para o nível 050, chegada a Mari. Autorizado ITAP, o objeto 5716. Objeto ITAP, o objeto 5716. Estou com o tráfego na conta final, está pronto, vou no 074. Gente, vou no 074, alinhar e manter a 10, está autorizado. E manter na 10, no 074. P5515 no solo aos 27, taxa autorizado para o pátio 3, via Alfa e Kilo. Alfa Kilo, pátio 3, 5515, para oito, obrigado. Nada, boa noite. Decolagem autorizada, da 10, vem até 10 graus, 089. Isso é 10, 1074. Decolado aos 29, chame o controle em 120.8, boa viagem. 208, boa, 0074. Para pushback, acionamento, Rio 5972. 5972 está autorizado, chame para o táxi, Rio 5972. Boa letra. Letra 360, agora 074. 6624, pista de acionamento contínuo. É, 6224, inicia de imediato. Negativo, mais 3 minutinhos. Excelência, então aguarde a autorização. Temos um Boeing 727 da Rio, vai iniciar o táxi em mais um instante. Aguarde a liberação, o 6224. Aguarde a liberação, 6224. Copiado, Rio 5972, tá, alívio táxi pelo pátio principal e Índia. E no ponto de espera dá um zero, reporte pronto para decolagem. O ajuste é no 0 no 7. Inicial, 6224. Negativo, o Boeing 727 da Rio está em táxi. Aguarde a autorização, 6224. Uno 074, chama Recife, Uno 251, alterna 1-3325. 251-3325, boa noite. O objeto 5716, desce para 2000 pés, QNH 1-0-7, autoridade LS, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, 1-0-7, reporte estabilizado, 5716. Itanega 224, autorizado o pushback. Acionamento, chame táxi. Autoridade, chama táxi, né? O Rio 5972, autorizada a decolagem da 10, o vento é 1-10 graus, 089. Tem condições de completar essa atitude? 4, cut 5. Inclina 0 para a esquerda, 457, no meio para a regência, tá? Afirmativo, você tem 360 pela esquerda. Efetuando 576, obrigado. O 5972, decolado aos 39, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 120, 800 graus. Controle Rio 5972, boa noite. Rio 5972, contato radar, sábio 320, voa Leda. Certo. O controle, poderia confirmar a possibilidade do, após de Leda, o Rio aproar com fins? Táxi 62248, 2 horas, alterna Salvador. Gente, o Xené 6224, táxi à direita, chame pronto para decolagem. O ponto espera da 10, ajuste a 10-7. Para pronto com 10-7, 6224. Estabilizado. Livre pouso, pistola 057, um momento. Delta Oceanair 6224. Vicente, o Oceanair 6224, observe o tráfego na final da 10, é um Boeing da Webjet. Assim que o tráfego pousar, está autorizado a alinhar e manter na 10. Caso o Web alinhe e mantenha, Oceanair 6224. Total 9908 para cópia. Copia. Guarulhos, autorizado nível 320, conforme rota do plano. É, decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor DCT Elefa e após conforme o plano. O controle 120 decimal 8, acione 5172. Autorizado Guarulhos, nível 320, roda conforme o plano. Decola da 10 com curva direita pela saída Arbor, após direta Elefa. 208, controle 572, disponível total 9908. Correto, chame pronto no pátio 3. Pronto no pátio 3 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, total 9908. Autorizado, chama. Web 5716 no solo 143, táxi autorizado, Alfa, Juliet, Gate 10. Web 5716. Alfa, Juliet, Gate 10, Web 5716. Oceané 6224, autorizado a alinhar e decolar, 10, vento 110 graus, 09 nós. Além do colo, Oceané 6224. 972, chama Recife 1251, alterna 13325, com voo. Obrigado, eu pedirei então pro de ofício a ele. Já foi solicitado o centro Recife, acredito que eles vão coordenar com o senhor. Ah, muito obrigado, hein? Boa noite. Oceanair 6224, decolado aos 47, chame o controle, 120, decimal 8. Alfa 324. Boa noite, Xenero 6224, transfere. O Xenero 6224, contratada, sabe, mantém o 210, sai da PUC. 210 na PUC, é 6224. Total 9908, autorizado táxi em frente, ingresse no pátio principal, Índia, e chame no ponto espera do 10, o ajuste no 017. Autorizado 3600, desce para 2010, QNH 1207. 2107, 3600. Salvador, boa noite, web 5809. Web 5809, boa noite, está na identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. Certo, bravo, então para o 50 na Mari, perdemos contato com o centro recíproca. Gente, o senhor acionando informará o centro recíproca. Total 9908, tá livre, a decolagem da 10, o vento 10 graus 099.